amigo Ciro, muito te admiro, meu chapéu te tiro muito humildemente. Minha petisa agradece a camisa que lhe deste a guisa de gentil presente. Mas caro negro, um pano rubro-negro é presente de grego, não de um bom irmão. Nós separados nas arquibancadas temos sido tão chegados na desolação. Amigo velho, amei o teu conselho, amei o teu vermelho que é de tanto ardor. Mas quis o verde que te quero verde, é bom pra que vai ter de ser bom sofredor. Pintei de branco teu preto, ficando completo o jogo de cor. Virei o listrado do peito e nasceu desse jeito um outro tricolor. Amigo velho, amei o teu conselho, amei o teu vermelho, que é de tanto ardor. Mas quis o verde, que te quero verde, é bom pra que vai ter de ser bom sofredor. Pintei de branco teu preto, ficando completo o jogo de cor. Virei o listrado do peito e nasceu desse jeito um outro tricolor.